discernindo o governo de Deus. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale, julgará os povos com retidão. Salmos 96:10. Você precisa ter os olhos espirituais abertos, e entender as realidades inseparáveis do reino da luz. Este mundo é caído, no entanto o Todo-Poderoso Pai não nos abandonou. O seu reino na dimensão superior sobre a terra nunca foi atingido. Ele nos preparou uma providência de salvação e está executando a sua obra em favor de todos os que o recebem. Ainda que este mundo esteja debaixo de um domínio corrupto, tirânico e genocida, a palavra de Deus não falha, e nada escapa do governo superior dos céus. Você precisa abrir os olhos para compreender a ação soberana de Deus, que acontece mesmo no meio de tanta destruição e obscuridade. Medite e cresça no conhecimento da palavra de Deus. Existem mais de 8.000 promessas na Bíblia. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Provérbios 14:34. Vendo este versículo, por exemplo, você saberá que todo país e povo que vive no pecado não prosperará, sucumbirá na vergonha e cairá. E também entenderá que todo país ou povo que pratica a justiça há de prosperar e de ser exaltado. Creia na infalibilidade destas promessas. Isto é discernir o governo de Deus. As leis no âmbito pessoal são da mesma forma. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Salmos 34:15. Neste texto você entenderá que os justos são contemplados pela proteção e constante cuidado de Deus, ainda que neste mundo sejam afligidos e provados, e que o final de todos os que praticam a justiça será de prosperidade e de paz, ainda que necessitem de paciência. Da mesma maneira você entenderá que os ímpios não estão em boas condições, ainda que pareçam prosperar por algum tempo, pois são abominados por Deus, e este está determinado a destruí-los e exterminar a memória deles da terra. Embora em tudo isso ele ainda espere que se arrependam em tempo, pois é rico em misericórdia e poderoso para salvar. O governo de Deus está demonstrado em toda a Bíblia, mas se você quer começar a discerni-lo corretamente, comece lendo e praticando o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, crendo que todas as declarações e promessas que estão ali são verdade, interpretando-as com inteligência lúcida e transferindo-as para a realidade da vivência diária. Pois todos os preceitos e promessas do Senhor são de suma autoridade, fiéis, e cabalmente cumpridos nos céus e na plena esfera terrestre em que presenciamos a vida se desenvolvendo, no viver diário, na sociedade, no trabalho, na comunhão com os irmãos, no caminho da fé, no círculo de amigos, nas relações sociais, nos governos, nos órgãos públicos, nas empresas, nas instituições, no meio acadêmico, no mundo financeiro, no entretenimento, nos esportes, no turismo, na educação, nos pensamentos, nas ciências, no mundo globalizado, no clima, no tempo, na natureza, nos sentimentos, nas percepções, nos olhares, e no que mais você pensar. Você precisa alcançar a visão de que o Todo-Poderoso reina soberano desde os tempos eternos, mesmo sobre este mundo caído, e nada escapa do cumprimento da sua palavra. Assim acontece em toda a extensão, e em todas as promessas das Escrituras. Você deve estudar e meditar nelas, especialmente nas promessas. Se você interpretar com inteligência sóbria e crer na infalibilidade da palavra da verdade, então você entenderá o governo soberano de Deus, diante do qual nada escapa, e que mesmo em meio às dificuldades e tribulações de um mundo caído, você saberá viver com prudência e plena inteligência, acima de toda a conspiração ou sistema malignos que possam estar imperando nos níveis inferiores. Decretos da Fé. Blogspot.com